Nave do amor. Quase não consigo acreditar como pôde acontecer. Era só um beijo, nada mais, não queria me prender. Veja como estou apaixonada por você. Foi um filme forte, um furacão, que tomou conta de mim. Quando percebi não dava mais, não pude resistir. E veja como estou apaixonada por você. É a força do amor agindo sobre nós. Nave do amor.